liberar o som. Que a Tati quer dançar, quer mostrar o seu dom. Ela bebeu, tá solta, tá pronta pra virar. Aumenta o tunt-tunt pra ela ficar mais louca. Tati tá louca, Tati tá louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca. Tati tá louca, Tati tá louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca. Isso é Alex Ferrari. Mais louca. Tati tá louca, Tati tá louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca. Tati tá louca, Tati tá louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca. Tati tá louca, Tati tá louca. Louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca. Tá louca!